Non Spazio 1, perché gli scrive Cetone? Colpo di quella Cetone. Só confirmando após Leda, está autorizado voar Eudes? Confere após Leda, Eudes. Tente 3135. Decolou 1935, 9638. Vai reposto para o da Barra, Rubião Cabral. Salvador, web 9638, decolou 2250. 9638, controle e vigilância. Direto submantenimento 340, conforme autorizado. 9638. 340, 9638. Então 9401, na redução para aproximação, passou Duna, chame Torre, 118.62, então 9401. 118.62, reduz, 9401. Constante, revisando 45, pode prosseguir a descida. Afirmo 2000, livre LS, redução 1709, 09 que precede, passou o Duna 1 milho. Salvador, boa tarde, UTA 9401, vai passar o externo, baixo, travado e visual. 18.6. Ah, meu Deus. Tango livre a decolagem, 120 graus, 122. Torre Salvador, boa tarde, da 9401, passou externo, baixo, travado e visual. Ciente, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardo. O 755, seu solo, 11, direito, 219, solo. 219, obrigado. O Juliette Serratão, decola aos 11, controle 1935. Serratão. 18. Autorizado o pouso, vento 120 graus, 122. Autorizado o pouso, trato 9401-90, ciente. 55, táxi via Alfa, repartindo da Juliette. Alfa, táxi da Juliette, vai te portar. Tela, processo visual 045. Ok, Juliette, cerramos. Serra Novamba, Eco Yang, fome radial, ideal de afastamento. Bravo, 9-2. Então, copiei, confie. 2-9-2. Subi e mantenha 045 visual, respeitando 1000 pés até a liberação. José de Serratão. Estou no 1000 até a liberação, Serratão. 3145, torre 118.62 e é bom pouso. 118.62, obrigado, boa tarde. 075, pode prosseguir na descida. Voo no 075, autorizado 2000, livre MS via chegada, reporte no localizador. Reportarei no localizador. Tente visual 500 pés, reporte próximo à localidade de pouso. Salvador, boa tarde, 3145, passando da Serra, Baixada do Salado. Gente, continue a aproximação e aguarde autorização de pouso. Do 4 de aluno, solo os 4 direito ou 2 aluno, solo. 8, após árvore, mantenha radial 259 de Salvador até passar nível 190. Após árvore, mantenha radial 259 de Salvador após a passagem do... até a passagem de 190, 9632. Firmo. Quatro zero, taxi via Alfa, é portão da Juliette. Plano 755, taxi via Juliette, portão número 5. Juliette, para o 4-5. Tango da presente autorizado afastamento direto. Reporte seu estimado de pouso. Tango. Mantenha 045, seu estimado de pouso. É o estimado de pouso, Tango. Quatro mundo ciente, copiado. Lima, controle, desça para 4000, chegada a mão, acione identificação, vigilância. Autoridade, chama para o táxi. Autoridade, chama para o táxi. Gente, o 9401, mantém a posição aqui da Juliette. Torre Luana 075 estabilizado, campo aviso. No 075, completa LS, torre 118, meia dúzia, boa tarde. 18612, boa tarde. 3145, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette, na 3145. Palácio da Lima Eco. Tem a carta dos corredores visuais em Salvador? Você desconhece os corredores visuais, é isso? IP-5488 controle, a sua identificação deve se manter em 5000, chegada a man, 5488. Oscar Lima Eco, desconhece os corredores visuais de Salvador? Autorização com fim, tá? Autorizado com fim, nível 360 via Upper Zulu 16, saída da El Leda Bridge. Decola da 10, curva à direita, controle 119, sinal 35, aciona 5073, coteja. Para com fim, autorizado. 360, Apresulo 10, Bridge, Apresulo 16, Dael, Leda, Frente, Direita Fora, 1925, 5073, Santos 3207. Controle no 1935. 1935, Chamado para pushback, sonamento. Boa tarde. Sonamento 321, estimado para início do pushback. Desconhece os corredores visuais? Ok, ao preencher o plano na localidade de procedência, mas foi informado que é compulsório o ingresso nos corredores visuais para a navegação do VFR. Que a Alemanha está presente, eu vou ir para através de para Caixa Pregos para ingresso no corredor Vera Cruz. Posso para Alemanha? Caixa Pregos, na interceptação entre o corredor Axé e o corredor Caixa Pregos. Não, não. Ali é o corredor Axé, que faz interseção corredor Vera Cruz. O portão de interseção de ambos chama-se Caixa Pregos. E a aeronave tem a carta, vai observar o portão Caixa Pregos a aproximadamente 30 milhas sudoeste de Salvador. Solo aos 20, direita 219 solo. Direita 219, certo, até. Alô, 075, táxi via Alfa, mantenha da Juliette. Via Alfa, mantenha da Juliette, bom, 075. Alô, Xanaro 6321, para o táxi, 97 a bordo, 320, autonomia, até na Goiânia. 197 a bordo, altímetro 1012, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1, noite, sinal 6, bom voo. Obrigado, táxi de Alfa, ponto de espera, torre 1-1-8, mal e o CNH-2, o Xanero 63, 2 anos. Bravo. CT1-2, Cabravo, mantém a linha do litoral, informe do farol da barra, o ajuste no 0-2. Confirme seu POB, o Romeu Sobrava. Piado 01. PP5488, redução para 2109, número 2 na aproximação. Reduzindo para 210, número 2. 9401, faça passagem do Oceaner, táxi via Juliette, 1-2 da remota. Olha a passagem do Oceaner, 1-2 da remota. 3145, segue aeronave da companhia frente para via Juliette, portão 1-0. Segue a aeronave da companhia, via Juliette, 1-0 para frente, 1-0. 1-0-75, táxi via Juliette, portão número 3. Juliette 3, 1-0-75. Autorizado ao final de leste, desça para 2 mil pés, ajuste na 012 e informe estabilizado. Autorizado ILS X-Ray, na 10, desça para 2 mil, repassará o localizador com o filho oceânico. Romeu Oscar Bravo, está passando agora o farol da barra, frequência ali para a coordenação, não atrapa o conhecimento. 2231, prossiga. 3540, passa, Sierra Nevada, Romeu, gente, autorizado Barreiras, nível 340, saída Momo, Cogbo, Zambi. Após Zambi, DCT e UPU. Decola da 1-0, curva direita, curva esquerda, controle 1 na decimal 3-5, aciona 5-1-0-3, proteja. Autorizado para Barreiras, na Prodizambi, após o UPU, decola da 10-0, curva esquerda, 0-3-5, 5-1-0-3-2, Santa Mônica. Saída Momo, Cogbo, Zambi. Código 2239. Cotejamento correto, informa o portão. Está no remoto notado. Gente, chama para pushback e sonamento. Chama aí. Sonamento 4118 na 3. Autoridade, chama para o táxi. Bora. Fala igual 077. Para o Galeão, 400. Gente, temos o 360 pré-aprovado, aceita? Prossiga. Autorizado Galeão, nível 360, via Upper Zulu 1-0, saída da El, Leda, Bridge. Decola da 1-0, curva direita, controle 1-35, aciona 5077, proteja. 360. Upper Zulu 10, Jael, linha da Bridge, controle 0935, aciona 5077, gol 1075. Cotejamento correto, chama para pushback e sonamento. 77, chamará. Web 5729360.5, maçã antiga, faz versão de Dato L, posição 743. Gente, aguarde para a Copa 5729. Guardando. 9, prossiga. Prevista da Euleda Bridge, número 2 para cópia. Falou, Felipe. 2-1-9. 5-2-1-9, prossiga. Precisa coordenar o 2-0-0 para a cópia. Gente, saída prevista a Arbor após DCT, número 3 para cópia. Boa tarde, eu chamei minha 3-2-1, contato o radar, vou para o nível 3-4-0. 3406-3221. 5729, pronto para a copa? 5729, autorizado Confins, nível 360, via Perzulu 1-6, saída da El, Leda, Bridge. Decola da 1-0, curva direita, controle 1-9-35, aciona 5071, no coteja. Se quiser ver se não responde, 0935, controle o sistema da... Quero ouvir a Pesulou no meio, chama para pushback e sonamento. Pesulou 1-0, depois Bridge, depois 1-6, é isso? Uma saída da El, Bridge, após Bridge, a Pesulou no meio. Ah, então tá bom. Pesulou 1-6, então depois de Bridge, 10-1-6, 2-9. 7-1-0, 3-1-4-1-8. Autorizado, chama para o táxi. 1-0. aguardo. Azul 41, 181, 24, a bordo 3 horas, Oceano Galeão. A bordo, altímetro 1012, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, sinal 6, bom voo. Via Alfa, 18, sinal 6, ponto de espera da ONU, 041, 18, azul, obrigado. 075, táxi via Juliette, para o portão número 3, observando azul saindo no táxi. Juliette 3, que é isso, azul. Luma 399, pronto para a copa. Autorizado São Paulo Congonhas, nível 360, via Upper Zulu 16, saída da El, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5075, coteja. 120 graus, 109, autorizado a decolagem, o Mike Eco Delta. Pelo Serra Lima, intercepto o localizador. Pelo Serra Lima, chame torre 118, decimal 6, tem um bom ponto. Pelo Serra Lima, transfere. Pelo Serra Lima, continue a aproximação, a intenção de pouso 10 ou 17? 17, após você, possível. Ok, então estou aguardando para modificar regras de voo para prosseguir final 17. Guardarão, policial. Vamos verificar aqui, aguarde. 22231, aguarde para o próximo no setor. Quatro autorizado, alinhar e decolar 10, vento 120 graus, 149. Aí que é que o Delta, prossiga. Funcionaria do litoral, 510, Manassi. Eu vou direto ao Manassi? Vem Manassi. Está autorizado o Manassi, 1.000 pés, o ajuste 1.012, informe Librança até. Beatriz, 4 para o parque de CLB 142, autonomia de 2 horas e 40, alterna Salvador. Gente, 142 a bordo, altímetro 1012, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, decimal 6, bom voo. Índia Alfa, 2.6, obrigado. Parceiro 2231, coordenação com a equipe de solo, pode sair do Oxuné na retaguarda, autorizado o pushback somente, já para o táxi. Visual na proa 060. Tema voo local, sobrevoo em Valença. 65 agora. 2065 para posterior autorização do corredor interlado. Autorizado pouso, policial. Após direto. Decola da 17, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5575, coteja. Bravo Kilo Índia, corrigindo, vai acionar 0260. O altímetro é 1012, para acionamento, torre 18, decimal 6. Salvador, boa tarde, azul 4118. Azul 4118, contato radar, sua para o nível 360. 360, 4118. 1755, saída prevista da Euleda Bridge, número 2 para a cópia. Da Euleda Bridge, completa. Tipo 5488, vento 120 graus, 10 nós, tem livre pouso, pista 10. Livre pouso para o 5488, não 10, obrigado. Bravo Kilo Índia, confirmando pátio 4, livre acionamento, chame táxi. Controle 119, decimal 35, aciona 5115, proteja. Decola na Fox, após DPT, curva à direita após a decolagem, transponder 5110, controle 119.35. Transponder 5115. 115. Atendimento correto, chama para o pushback sonamento. 29CLB, 36, atrás. PR1, mantenha 90.63.14. 029 a bordo, altimetro no 012, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, decimal 6, bom voo. Tem saída prevista Arbor, Elefa, Ofito, aguarde número 2 para a cópia. Saída prevista, Arbor, Elefa, Ofito, aguarde para a cópia. No 399, aguarde para o pushback, 109 já no táxi, vai passar na retaguarda. Coordenação com a equipe de solo, após passagem do passaredo na retaguarda, autorizado para o pushback finalmente, chama para o táxi. Pronto para a cópia. Autorizado com fim, nível 360, via Upper Zulu 16, saída da El, Leda, Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5113, proteja. Correto, chama para pushback sonamento. Superar, né? 488, boa tarde, táxi via Alfa, Kilo Pat 3. Alfa, Kilo Pat 3, obrigado. 1925, pronto para a cópia. Autorizado Brasília, nível 360, via Upper Zulu 17, saída Arbor, Elefa, Ofito. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5110, coteja. Fechamento correto, chama para pushback sonamento. Salvador, 3217 para pushback sonamento, está na ponte 07. Autorizado, chama para o táxi. Decolou 38 com controle 19.35. 19.35, 6304, obrigado. Siga o tipo de equipamento, pessoas a bordo e código alocado, Golf Mike 3.